Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá! Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsan.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Aqui, Quaraí, ZYK 282, 1540 AM, a mais ouvida e mais querida. Integração Cidade Interior e Fronteiras Brasil, Uruguai e Argentina. Bom, nós estamos com 10 horas e 5 minutos, vamos falando aqui. É, acho que é conveniência, a gente já rodou, mas rodando de novo aqui na programação. Conveniência Letrim e Padaria Três Irmãos. A Rua do Joaquim, 173, no loteamento Miguel Ribeiro, saída para Uruguaiana. Refrigerantes e sucos bem gelados e tudo mais para o seu lanche e café. Pães, batatas bem Brasil e salsichas Minu para treines e lancherias. WhatsApp 53-9139-2719. Na Conveniência Letnin e Padaria Três Irmãos, você encontra o correspondente autorizado do Banco do Brasil, onde você pode pagar suas contas com código de barras, fazer depósitos, saques, verificar saldos e extratos e recargas de celulares de todas as operadoras. WhatsApp 53-9139-2719. Conveniência Letnin e Padaria Três Irmãos, na última quadra Joaquim. Você também encontra lanches como X, cachorrinho e mensalão. Hoje. Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Quaraí, ATAPEC, na Avenida 7 de Setembro, 885, na Galeria Pujol, Sala 10. Telefone 3423-1882, WhatsApp 98445-5296. Para se associar, leve RG, dentistas, óticas, lojas, descontos em gás, supermercados, auxílio familiar, Ugolino Andrade e Quaraí Livramento e desconto de 40% nas passagens intermunicipais para quem tiver 65 anos ou mais. Conte com os serviços da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Quaraí, ATAPEC, na 7 de Setembro, 885, Galeria Pujol, Sala 10. Muito bem, seguimos aqui com a nossa programação, 10 horas 7 minutos, 10 e 7. Me pede aqui, bom dia amigo João, bom dia. Tens o contato do Conselho Tutelar, pode me passar? Sim, temos, ó. O telefone do Conselho Tutelar é o 981-40-2752. 981-40-2752 ou então 3423-1928. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olha, estão me pedindo aqui informações, aqui na programação, ó. Bom dia, seu Joãozinho. Esgoto da rua Pacheco Prates, número 326, entupida. Moradores estão com problemas até mesmo na descarga do vaso sanitário. Pedem providências. Nós encaminhamos na sexta-feira, às 10 horas e 2 minutos. Hoje recebemos a ligação novamente, que não foi resolvido. Mas lá de Alegrete, da Cursã, estou tendo retorno. Bom dia, seu João. Já foi repassada aos responsáveis. Provavelmente está na sequência de ordens. Quanto às ordens, não sei dizer em que pés estão, pois não tenho controle da operação e da execução dos serviços, porque nome não temos como acessar. Ó, aqui está, ó, Rua Pacheco, olha o endereço. Está aqui o endereço, minha amiga. Mas, amiga, tu não viu o endereço aqui? A minha amiga não viu o endereço aqui? Aqui hoje é segunda-feira, né? Então, é complicado, né? Isso, ó. Eu vou passar o endereço aqui da... tem aqui, tá tudo aqui, ó. Esgoto, ó. Vou passar até com o telefone da senhora que me fez o pedido. 326. Vou passar o endereço certinho pra ela de novo aqui, que ela não despertou hoje, a minha amiga Leia Alegrete, ó. Esgoto da Rua Pacheco Prates, número 326. Tá aqui o WhatsApp, é só ligar pra lá, né? Liga pra... Tem que dar um retorno. Olha, estamos ligando para a senhora porque houve um pedido de reclamação de esgoto. A nossa equipe vai, em seguidinha, vai aí. Hoje, mais tardar, amanhã, vai resolver tudo. Tem que ser assim, né? Eu sou governador, eu decreto uma ordem do Estado. Tem 40, 72 horas para atender o morador. Se não atender, é que nem a falta de luz agora. Durante um período, se faltar muito tempo luz, aí nós vamos ser ressarcidos. Tem que ser assim. Porque as equipes que vêm ganhar em cima da gente, tem que dar o retorno imediatamente. Eu sou dessa opinião. Cobra, a gente paga, tem que ter o retorno imediato. Claro, a gente entende que uma cidade, por exemplo, tem, as demandas são tantas, que é por ordem até, a gente entende, mas tem que ter um limite. A senhora mandou ouvinte na sexta, passou sexta com problema, no sábado com problema, no domingo com problema, e já está na segunda-feira, hoje, hoje é lunes, hoje é segunda-feira, continua o problema. E me pede também, ó, já mandei, Bruno, arruma a lâmpada aí, Bruno, manda arrumar a lâmpada aí, ó, aí na, onde que está aqui, ó, eu mandei aqui para nossa amiga aqui, tá certo, não, esse aqui tá errado aqui, ó, isto, esse aqui tá errado, mandei, ó, já mandei trocado aqui, mandei lá pra Alegrete, não tem nada que ver, viu, é, e uma lâmpada, viu, Bruno, em frente à casa da dona Ana Melgarejo, não foi trocada ainda, mas eu mandei lá pra Karine lá, da lâmpada foi, ó, da lâmpada, Karine, foi trocada, viu? Da lâmpada foi engano, foi engano, viu? Mandei errado lá pra Karine, viu? Foi engano, para a Esbótira, não é lá pra Corsã, lâmpada não tem nada a ver, Esbótira, é para Esbote, troquei o contato, viu, Karine? Essa coisa que acontece. Tá bem? É lá pro Bruno. Viu, Bruno? Tem que trocar a lâmpada ali em frente à dona Ana Melgarejo, ali na Avenida Assis Brasil, ali. Antiga 20 de setembro. E, ó, até agora não foi trocada. Bom dia, amigo. Que Deus abençoe. Abraço, seu João Saldanha. Dona Leia Zilpa. Abraço, dona Leia. Dona Vera Fernandes também. Mandando mensagem aqui pra gente aqui. Muito obrigado pela sintonia. Olha só, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa amiga Cátia Carvalho não vai conseguir vir aqui no programa, mas está mandando a seguinte informação. Segundou na total. Olha aqui, deixa eu só abrir aqui, porque tem bastante mensagem que dão. Uma guardadinha, tá, meus amigos, aí que às vezes eu não leio a mensagem na hora, mas daqui a pouquinho eu leio, porque nós temos bastante material aqui para a leitura do programa, mas assim que der, a gente já vai lendo, tá bem? Deixa eu só trazer essa trilha aqui do segundou aqui na total. Vamos lá, então, tá pronto aí, ó. Segundou na total. Toda segunda tem promoção na total. Toda segunda tem promoção na total. Tudo parcelado no nosso cartão. Então vem que tem. Segundou na total. Segundou na total. Segundou na total. Segundou na total. Segundou na total, como todos já sabem, toda segunda-feira é dia de promoção na total. É somente hoje toda a linha de jogos de Lençol, com 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto em jogos de Lençol. Lençóis 100% algodão, antialérgicos com o melhor preço, você só encontra na total. Jogo de Lençol de casal, 3 peças por apenas R$ 63,99, ou duas vezes de R$ 31,99. Total Casa e Conforto, porque na Total Casa e Conforto, segundo. Tem promoção na Total, então lençóis 100% algodão antialérgicos com o melhor preço. Você só encontra na Total, jogo de lençol casal, três peças por apenas R$63,99, duas vezes de R$31,99. Total Casa e Conforto, porque segundo na Total Casa e Conforto. Que maravilha, que maravilha. Isto, tá bem, tá certo? Maravilha, segundou na Total, né? Segundou na Total. Total é assim, ó. Segundou pra valer mesmo na Total, tá bem? Meu amigo André Cazé, lá em Santa Maria. O seu Érico de Moura Silveira, lá em Porto Alegre. Cidade Sorriso também, obrigado, seu Érico. Muito obrigado pela mensagem que o senhor envia aqui a nossa programação. Muito obrigado mesmo aos demais amigos que nos enviam mensagens aqui através da nossa programação 1540. Vou trazendo mais parceria nossa aqui da manhã. Vamos lá então, porque a hora vai passando, né? A hora da gente se dar conta já se foi amanhã. Nós temos mais material aqui para reproduzir aqui na programação. Vamos lá então. Vamos trazendo essa aqui da Rerber Autopeças, então. Atenção! Motoristas apaixonados por carro, chegou a Herb Autopeças com tudo o que você precisa para economizar e cuidar do seu veículo. Aqui você vai encontrar uma linha completa de peças e acessórios para automóveis e caminhonetes. Peças para motor, suspensão, elétrica, pneus, balanceamento e geometria 3D. Também contamos com venda e troca de filtros e óleos lubrificantes. Toda semana temos um setor com promoções exclusivas. Venha conferir, faça um orçamento sem compromisso, você será muito bem atendido por toda a equipe. Além de descontos especiais, toda a loja em até 6 vezes nos cartões. Rua General Canabarro, 920. Saída ou entrada de Quaraí. Agende pelo WhatsApp 996100874. Lembre-se, com Herb, você está sempre na frente. Com a Herb Autopeças, você está sempre na frente. Conesul. Em casa, a melhor internet da região. A rede Conesul possui os melhores planos de internet e combos com TV, internet e telefone. Planos empresariais, planos rurais sem franquia de dados e também planos home office para quem está trabalhando em casa. A qualidade que você merece na sua internet com suporte local está na rede Conesul. Contrate já. Entre em contato pelo 55-3427-0700. Rede Conesul. Garantia de qualidade. Uniclin, sua saúde não tem preço. Desde 1996, a Uniclin presta atendimentos médicos de qualidade para Quaraí, Artigas e região em diversas especialidades médicas. Nosso compromisso com a qualidade dos exames, diagnósticos e tratamentos é a nossa diferença. Seriedade total com a sua saúde, que esse é o bem mais importante. Nosso telefone 3423-1662. Ligue para a Uniclin e tenha certeza de receber atendimento de qualidade por médicos especialistas de verdade. Sua saúde é o mais importante com a Uniclin. A sua saúde não tem preço desde 1996. Uniclin. Tem pai que um dia é cozinheiro, no outro é jardineiro, tem dias que limpa a casa. E pra ele ficar feliz demais, tem um presente diferente pra cada versão do papai nas lojas Delta Sul. Tem fritadeira sem óleo canense por apenas R$229 à vista, ou R$22,90 mensais. E a cervejeira 96 litros da Mideia por apenas R$219,90 mensais. Presente perfeito para o seu pai estar nas lojas Delta Sul. Em até 20 vezes no carnê. Delta Sul faz mais por você. Delta Sul fazendo mais por você, sem sombra de dúvidas. Vamos lá com mais parcerias nossas aqui da manhã. Lugo Variedades e Lugo Utilidades para o Lar. Escuta o que eu vou dizer. Lugo Variedades tem o melhor pra você. Masculinos, femininos, infantis tem aqui. Na Lugo Variedades, venha conferir. Lugo Variedades, não tem comparação. Tem móveis e utilidades e até colchão. Brinquedos e o melhor preço aqui vai encontrar. Na Lugo Variedades é o seu lugar. Lugo Variedades, vem pra cá. Chega pensar, alugo variedade. Temos calçados masculinos, femininos e infantis, além de colchões, móveis de utilidade para o seu lar e até brinquedos. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Estamos na Avenida 7 de Setembro, 1058, em frente à Vila dos Oficiais. Siga-nos no Facebook, Lugo Variedades e Lugo Utilidades para seu lar. Lugo Variedades, realizando seus sonhos. Chegou a grande novidade, a T9. É um poderoso anti-inflamatório indicado para ossos fracos e desgastados. A T9 atua diretamente nas dores do corpo, reumatismo, artrite, artrose e osteoporose. É indicado para dores do joelho, da coluna, nervo ciático, cãibras, cansaço nas pernas, eliminando inchaço nas juntas e articulações. A T9 é revigorante, fortificante, atuando na circulação do sangue, regularizando o sistema digestivo e melhorando a elasticidade dos músculos cardíacos. A T9 você encontra em todas as farmácias da região. A Causo Mais chegou em Quaraí. Faça o seu cartão Causo Mais e tenha descontos em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e de imagem e muito mais. Ligue 9969-86761 e saiba mais. Saiba mais também aqui nossa programação, dia 22 de agosto, o atendimento do endocrinologista na Causo Mais. No dia 22 de agosto, atendimento do urologista. No dia 23 de agosto, ginecologista. E dia 29, cardiologista. Então, aqui estão os atendimentos, agenda da Causo Mais. No dia 22, o endócrino. No dia 22, também o uro. E no dia 23, o gineco. E o dia 29, o cardio. As abreviaturas, né? O gineco. Acho interessante dizer, né? O brasileiro é especialista em abreviar nos nomes, né? Aí está um nome por extenso, aí o cara vai lá e lê só as primeiras letras só. Dermatologista, diz o derma. O endocrinologista, diz endócrino. O urologista, diz o uro. Ah, não, eu não. Eu leio tudo por extenso. Ó. Dia 22 vai estar atendendo o endocrinologista na Causo Mais. No dia 22 também o urologista, no dia 23 o ginecologista e o dia 29 o cardiologista, tá bem? Olha aí, e tem o cartão Causo Mais, o melhor cartão de saúde do Rio Grande do Sul, além de contar com a melhor infraestrutura e serviços. Também tem o diferencial de ser sem limite de beneficiários, sem restrição de grau de parentesco, sem taxa de adesão, sem carência. Garanta saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. Faça uma simulação com o cartão Causo Mais. É sem limite de beneficiários. Beneficiários 1 e 2, o valor por pessoa R$21,49. Beneficiários 3 e 4, R$19,49. E 5 ou mais, R$18,49. Isso aqui é beneficiários, viu só? É, garanta a sua saúde e atendimento médico de qualidade para as pessoas que você ama com o cartão Causo Mais. Semana passada esteve aí o Dr. Alain Binotto. O Dr. Alain Binotto esteve atendendo aqui em nossa Quaraí-querência querida. Vamos com mais informações aqui na programação 1540. Postos Chegwin, a tradição e qualidade em combustíveis que você já conhece e confia, agora mais perto de você. Só a maior rede de postos de combustíveis da cidade pode oferecer o melhor preço, as melhores promoções e estar mais perto de você. Postos Chegwin, o combustível que o seu veículo merece. E o seu bolso agradece. Agora está cozinhando, 10h23, vai terminar o gás. Você vai. Ah, daqui a pouquinho é só um abrir e fechar de olhos, já estaremos no meio-dia. Não pode faltar o almoço, é só chamar isso aqui, ó. É o xarope. Agora eu falo para. É um poderoso bom pra mim e bom pra tu. É, para, Chiru, que eu não te liberei ainda, rapaz. Calma um pouquinho aí. Eu tô falando em posto, chegou. Agora tu já abre tua gaita, tá, Chiru? Então, tá cozinhando, terminou o gás. É só chamar que o gás vai chegar rapidinho na sua casa. E aquela tosse. Ah, não, tosse seca não. tem que ter esse aqui, ó. Esse aqui manda embora, ó. É, quis me dar uma tosse semana passada, tomei duas colheres de gabiru, ó. Você foi embora com a tosse. É o xarope gabiru, é um poderoso bom pra mim e bom pra tu. Se tu tá com tosse, tu não pensa duas vezes, todo mundo pode usar e não importa a tua idade. Com mel e própolis, alho, poejo e alcaçuz. Se tu tem tosse, resfriado, tome o xarope gabiru. Há mais de 3 décadas no mercado, gabiru, o fenômeno. Você encontra na sua farmácia de preferência. Muito bem, tá certo aí, já estão chegando os nossos convidados. Não consigo aqui, Janeiro. O homem perguntou. Isto, me pediram ali, viu, Janeiro? É, ele tem caminho aí, então. Aí, ó, o homem tá pedindo para colocar, mas eu não sei, não consegui colocar aí, Janeiro. Agora tu vê para nós aí. Não, Janeiro, tu eu tenho que achar, porque tu resolve isso. É, tu resolve. A Janeiro sepultou a tristeza. Com ela é só alegria, né, Janeiro? Esta Janeiro Santos é uma figura, né? Hã? É para me atender ali, Janeiro? Atenção, tá. Motoristas apaixonados por carro. Chegou a Herb Autopeças com tudo o que você precisa para economizar e cuidar do seu veículo. Aqui você vai encontrar uma linha completa de peças e acessórios para automóveis e caminhonetes. Peças para motor, suspensão, elétrica, pneus, balanceamento e geometria 3D. Também contamos com venda e troca de filtros e óleos lubrificantes. Toda semana temos um setor com promoções exclusivas. Venha conferir. Faça um orçamento sem compromisso. Você será muito bem atendido por toda a equipe. Além de descontos especiais, toda a loja em até 6 vezes nos cartões. Rua General Canabarro, 920. Saída ou entrada de Quaraí. Agende pelo WhatsApp 996100874. Lembre-se, com Herb, você está sempre na frente. Sua saúde não tem preço. Desde 1900... É, seguimos aqui com a nossa programação. Já trouxemos aqui as nossas parcerias. Mil na 1540, programa Agora e Agora, informação toda hora. Já após o intervalo das 10h30, já teremos os nossos convidados ao vivo na programação 1540. Ontem nós tivemos o início dos festejos Farroupilhas 2025. Aqui nossa programação, já temos aqui todo o resultado dos peões e prendas em suas devidas categorias. E a programação da Semana Farroupilha no Galpão Farroupilha, 150 anos de história, orgulho e tradição, desde o dia 13, culminando com o dia 21 de setembro. Nós temos aqui também a escolha das devidas categorias. Ontem no Centro Cultural, o evento começou 8 horas da manhã, terminou por volta das 20 horas e 30 minutos. Este evento que está sendo organizado pela Prefeitura Municipal de Quaraí, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e Coordenadoria dos Festejos Farroupilhas 2025. Nós tivemos na categoria Premirim a primeira prenda, Isabela Castro de Vargas. A segunda prenda, Ana Luiz.